naquele mesmo lugar. Hoje eu quero sufocá-la com os meus beijos, saciar os meus desejos. Hoje eu quero morrer de amar. Só você pode matar esta paixão que invade o meu coração. Minha querida, não me faça esperar. Esta noite eu preciso falar com você. Estou morrendo de saudade. Tenha pena do meu padecer. Esta solidão pouco a pouco vai me devorando, e meu amor por você aumentando. Estou ansioso pra hora chegar. Quero lhe abraçar e sentir do seu corpo calor, e dizer o quanto amo, e matar minha sede de amor. Quero lhe abraçar e sentir do seu corpo calor, e dizer o quanto amo, e matar minha sede de amor.